Aê, é o DJ Wesley Gonzaga. Quem é fã aplaude e quem odeia assiste de camarote. Ela quer só fé, só fé. Ela não quer, já é. Trampada na minha, sempre trajada amarela no palha de XRE. Tem uísque bucana pros cria do morro. Garrafa bem de gelo de coco. Na marola quando nós vai no shopping. Na visão da Nike eu trajo bela costa. De Glock na cintura, traficando a noite inteira. O menor de BH, ele não tô de pesado. Zaga, sarra nela com feijão na bandoleira. O Ciclope, sarra nela com feijão na bandoleira. O Zaga, Zaga, sarra nela com feijão na bandoleira. O Ciclope, sarra nela com feijão na bandoleira. Vou descarregar seu pente com a porra da bucetinha. Eu vou sentando, quicando, rebolando no capim. Sentando, quicando, rebolando no capim. Vou descarregar seu pente com a porra da bucetinha. Eu vou sentando. Wesley Gonzaga, sarra nela com fuzil na bandoleira. O Ciclope, sarra nela com fuzil na bandoleira. Cabelinho de façazinha, bigode fininho. Pode ficar puto que nós é aí mais de você. Wesley Gonzaga, sarra nela com fuzil na bandoleira. O Ciclope, sarra nela com fuzil na bandoleira. Cabelinho de façazinha, bigode fininho. Pode ficar puto que nós é aí mais de você. Já é, o Wesley Gonzaga, é o nome do homem.